bem. Wanna love? Lembra quem? Esse quem? Lembra o que? Esse que é o que tem? Quem que tem? É do bom ou da boa? É também bang bang, tá no sangue e não cessa, vai e vem. Reféns, como tu Elvis em estúdio, sem dublê, sem refúgio, vidas ou interlúdio, no hino da rotina, gasolina no trecho, pele, osso e desleixo, ciente do desfecho, e a substância abraça, beija e chama pra cama, convida a ânsia pra participar desse programa, grama por grama, gama por grama, grana por grama, assim lá vai os dias de fim de semana, chega segunda, abraço pai magnata, claro, não falo aqui daquele que carrega lata, ou cata sucata, rouba prata, vitrine, e sim, de quem ficou na corda bamba como Jimmy. Porque ela é bom com nós, eles querem saber como faz pra chegar. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Você é light, piscina, dólares, mansão. Eles dão doce pra depois tomar. Depois descracha na capa da revista Veja. É que o dinheiro nunca come sua gordura. Mike levando, escorre pro banho sem porre. Não chora, consome, some, vive e morre, socorre. Ninguém socorre ele da dor, da falta da mãe, da chance de servidor por entre doses de champanhe. O acompanhe por entre os centros da alta sociedade universitária, quase nada falta. Contra a mente incauta, ele nem se exalta, só repassa, sai conversas, não se coloca na pauta. Dos seus afazeres, Mike vende a brisa, pra quem tem cash pra brisa, vento pra quem precisa, furacão pra quem quer. Sintetiza abastado, nem homem e nem mulher, só jovem desgovernado, que o procuram e curam. Falta do doce no sangue gera mais procura por aquele que trouxe e traz mais de Morrison, Melis, holofote sobre o beat de Joplin e seus iguais. Porque ela é bom com nós, eles querem saber como faz pra chegar. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Você é light, piscina, dólares, mansão. Eles dão doce pra depois tomar. Depois descracha na capa da revista Veja. É que o dinheiro nunca come sua postura. São craques e heroínas, perdendo pro outro sentido. A história é granfina, em camarins ou em partidos, em hotéis, em papéis importantes, capa astro, em canais, em jornais, uma vida só de rastro. Desprezando leis do homem, visto que só vem o demônio. Aqueles que consomem e cantam, dançam, lançam show, cansam e cansam, rock and roll na veia ou por via oral, no limiar do prazer, quem preocupa com moral? Esta se limpa com cédulas, diamantes e pérolas, fica tudo bem limpo, menos células. Fato, Maquiavel acertou sobre o poder na mão de homens que nunca sabem o que fazer. Querendo ou não, só aproxima Whitney ou M de quem é que morre, tanto faz pela falta de um Grammy. Porque ela é bom com nós, eles querem saber como faz pra chegar. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Você é light, piscina, dólares, mansão. Eles dão doce pra depois tomar. Depois descracha na capa da revista Veja. É que o dinheiro nunca come sua postura. Você deve saber como é isso. Ou talvez não. Mas às vezes você não enxerga onde você foi parar. Melhor assim.